Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail: falicom@radioculturabrasil.com.br. Bom dia. Estamos dando início às nossas transmissões. Na Rádio Cultura Brasil, a boa música de raiz, na apresentação de Muíbo César Cury. Produção e direção, Terezinha Campos. Apoio de produção, Mariana Benetti. Mesa de som, Oswaldo Zaramelli, o popular Oswaldinho. Na sonoplastia, Frânio Vanderlei. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Estamos começando mais uma vez o programa de confraternização. Raízes do Brasil vai ao ar de domingo a domingo, das 5 às 7 horas da manhã. Nos domingos, das 5 às 7, apenas música. Muita música raiz para você curtir, pouca conversa. Agora, de segunda a sábado, sempre com a participação, a colaboração, a ajuda de vocês. Vocês que mandam cartas, que telefonam, que fazem sugestões também pela internet, pedem músicas pela internet, vocês auxiliam a produção na confecção do programa de segunda a sábado. Hoje é sexta-feira, dia 21 de novembro de 2008. No programa Raízes do Brasil, na segunda parte, a participação da repórter Cirlei Ribeiro. Hoje ela vai falar sobre sujeira nos ônibus. No começo, praticamente, da segunda parte. Mais à frente, o cantinho do ouvinte. Hoje, atendendo a Gentil Casa de Dio. E o Gentil Casa de Dio da Vila São José, hoje sendo sexta-feira, ele vai participar diretamente da casa dele por telefone, escolhendo as músicas para serem tocadas no cantinho do ouvinte. E ainda hoje, sexta-feira, é dia de sorteio. No final do programa, estaremos sorteando Tião Goiano e Sidão, Homem de Lata, 14 faixas muito bonitas gravadas na Tocantins. Tudo isso no programa de sexta-feira, hoje, 21 de novembro. E nós começamos o programa com Belmonte Amaraí, cantando Te Amarei Toda a Vida, um pedido do Zé. Zé, do quilômetro 84, estado de São Paulo. Ô Zé, por favor, da outra vez você bota o sobrenome, tá? Deixa eu ver se... não tá mesmo, só tá com o Zé. É uma pena, viu? Se for sorteado, vai perder o sorteio. Bom, depois do pedido do Zé, o pedido do Antônio Egídio de Moraes, o popular gaúchão lá do Picanço, com Zé Carreira e Carreirinho, Buquê de Flores. Saudade me torture, parei. Vida minha, e verás que será minha vida sem o teu querer. Porque eu já te dei minha vida, minha alma e meu ser. Minha, e verás que será minha vida sem o teu querer, porque eu já te dei minha vida, minha alma e meu saúde e parabéns. São 12 flores que eu mando, são flores colhidas por mim escolhidas de prazer. Sei que você vai sentir, mas perdão vou lhe pedir por eu não comparecer. Respondi. era você minha flor. Nós ouvimos com Belmonte e Amaraí, numa versão do Miltinho, Te Amarei Toda a Vida, pedido do nosso ouvinte Zé. E ofereceu para Lilian, Luciana, todas as moças que ele conheceu e para todas as moças da equipe da Rádio Cultura. Muito obrigado, e muito obrigado pelo carinho, diz ele aqui. Vê se da próxima vez você coloca o sobrenome, viu, Zé? O pedido depois foi do Paulo Egídio de Moraes, o popular gaúcho do Picanço, lá em Guarulhos. Pediu com Zé Carreira e Carreirinho, de autoria da dupla, Buquê de Flores. E o nosso querido gaúchão ofereceu para todo o seu pessoal lá da Alemanha, cidade de Rüsselsheim. Cidade de Rüsselsheim mora a Annelise, que é a cunhada do gaúcho, o marido Walter Horst e as filhas Hebe e Catarina. E ainda ofereceu para a querida esposa, a Elfrida, que gosta de ser chamada de Suzana. São moradores lá de Guarulhos. Muito obrigado, viu? Meu amigo Paulo Egídio de Moraes, o popular gaúcho do Picanço. É o programa Raízes do Brasil, Cultura de São Paulo, que vai sortear hoje, no final do programa, o Tião Goiano e Sidão, Homem de Lata. E no cantinho do ouvinte, também na segunda parte, a participação por telefone do nosso ouvinte gentil Casa de Dio. E ainda no começo da segunda parte, a participação da Cirlei Ribeiro, premiada repórter da Rádio Cultura Brasil. Foi premiada com o prêmio Ayrton Senna de jornalismo. Agora com Nestor e Nestorzinho, Mocinhas da Cidade. A pedido de Mauro Dantas, residente na freguesia do Ó. Eu não anunciei Ramiro Viola e Pardini ainda, né? Ah, já estava pulando o intervalo, tá vendo? Então, primeiro, antes de atendermos o pedido do Mauro Dantas, Ramiro Viola e Pardini, do Ramiro Viola e Zé Piranha, homenagem à Viola. Depois Andraí Andrade, de João de Freitas, Andraí Doquinho, Saudade de Carreiro. Pra mim, tu és flor de primavera desabrochando. É tapera beira-mato, é um caboclo nela morando. É galho de laranjeira e um sabiá coleira nele cantando. Por isso, peço licença pra falar de tal nobreza que, sem perder a pureza, hoje encanta a cidade. Mesmo às vezes magoada, cabisbaixa, inconformada, mantém a originalidade. Ah, Viola, entrou assim com seu jeito nos jardins, deixando a sua semente. Quem diria que um pedaço de madeira lapidado pelo homem inventado conquistasse tanta gente? Ricos, pobres, plebeus e nobres, e até mesmo vagabundo, você conquistou o mundo com seu som magistral. Você provou com seu talento ser a mãe dos instrumentos com seu toque divinal. Por isso, querida Viola, você está relacionada a grandes duplas e a grandes pessoas que têm seus nomes na história. Tião Carreiro e Pardinho, Pedro Bento e Zé da Estrada, Carreiro e Carreirinho, Tonico e Tinoco, Zé do Cedro e João do Pinho. E a nossa Inesita Barroso. Por isso, bato no peito, pra viola tiro o chapéu. Pra mim será sempre o primeiro, o único, o derradeiro instrumento a ir pro céu. Agora eu falo a você, que quer renegar a viola. Deveria voltar na história e consultar seus ancestrais. Quem me garante que o seu bisavô, pai do seu avô, que é pai do seu genitor, não foi um violeiro em outros tempos atrás? Talvez cantando de viola pra lua, conquistou a bisavó sua, cabocla na flor da idade. Agora eu peço que não se zangue, porque talvez o seu sangue vem de um matuto de verdade. Não sou cabocla de boato, sou sim uma caipira de fato, que detesta a rebeldia. Mas o lamento de um caboclo, mesmo que seja tão pouco, Deus transforma em poesia. Ouçam o som da pachola, que nas mãos de Ramiro Viola e seu parceiro Pardini, com alma e pulso firme, sem deixar cair jamais, conservando o passado, tradições de um mundo encantado, talvez um presente deixado por nossos queridos pais. Tudo isso é pra você, querida viola. Thank you. Começamos com Ramiro Viola e Pardini, do Ramiro Viola e Zé Piranha, homenagem à viola. Depois André e Andrade, de João de Freitas, André e Doquinho, Saudade de Carreiro. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil, com Muíbo César Curi. Agora sim, o pedido de Mauro Dantas, da freguesia do Honestor e Nestorzinho, mocinhas da cidade. Depois, pedido de Nésia Quinalha, de Caratiquiba, com Liu e Léo, Catimbau. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. E o sol já vai entrando e a saudade saudade vem atrás. Vou buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz. Vou buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz. Fui na casa da casa da morena, pedi água pra beber. Não é sede, não é nada, moreninha, eu vim aqui para lhe ver. Não é sede, não é nada, moreninha, eu vim aqui para lhe ver. Moreninha, ele vai me apaixonado. Rosinha é família rica, Catimbau era um coitado, capataz de uma fazenda, mais trabalhador honrado. Amansava burro brabo, no laço era respeitado. Um caboclo destemido, ai, por tudo era admirado. Quis aproveitar a ocasião. Catimbau pediu um beijo, Rosinha disse que não, ai. Ela bem tava querendo, mas não deu demonstração. De tanto que ele insistiu, ela deu a decisão. Vamos deixar pro outro dia, ai, para as festas de São João, ai. Cinco meses chegou o esperado dia. Rosinha tava tão linda, com uma flor parecia. A festa tava animada, todos com grande alegria. Quando o pai de Rosa veio perguntando quem queria, mostra a ciência no laço pra laçar o boi ventania. Os vaqueiros amedrontados, ai, todo ele se escondia. Chamaram então Catimbau, mas ele não atendeu. Rosinha disse, meu bem, vai fazer o pedido meu. Catimbau é corajoso, mas nessa hora tremeu, ai. Depois de um sorriso amargo pra Rosinha respondeu: eu vou laçar esse touro pra te mostrar quem sou eu. Mas depois eu quero beijo, ai, que você me prometeu, ai. Catimba, mas que depressa do seu bragado amontou. Chegou a espora no macho e a laçada ele aprontou. A laçada foi certeira que o povo se admirou, ai. Catimbau foi infeliz, o bragado se atrapalhou. O laço fez uma volta no seu pescoço e rolou. Com o pialo que o boi deu, sua cabeça decepou, ai. Trouxeram a cabeça dele, Rosinha nela pegou. Chorando desesperada, desse jeito ela falou: Catimbau, promete um beijo, receba agora eu te dou, ai. Na boca do seu amado, tristemente ela beijou. Este é o fim de uma história, dando prova que se amou. De Rosinha e Catimbau, ai, que a morte separou, ai. Vimos com Nestor e Nestorzinho, do Nhô Belarmino, Mocinhas da Cidade, a pedido de Mauro Dantas, da Freguesia do Ó. Ofereceu para a amiga Wanda, para os ouvintes e toda a produção do programa Raiz do Brasil. Mauro Dantas, da Freguesia, muito obrigado. E o pedido depois da Nésia Quinalha, Carapicuí e Belamora, com Liu e Léo de Carreirinha e Tere Vieira, Catimbau. Ofereceu para o pessoal da rádio, para o Moíbo, Terezinha e os demais ouvintes. Nésia Quinalha, muito obrigado, um beijo para você também. E vamos seguindo. Agora Cacique Pajé, do Cacique Carreirinho, Pescador e Catireiro. Depois Campo Silva e Centenário, do Fusco Neto e Centenário, Rede de Imbira. Mata virgem do coronel Venturia, fiz um rancho de barrote, amarrei com cipó cambira, fiz na beira da lagoa só para pescar da ira. Eu não me incomodo que me chamem de caipira. No lugar que o índio canta, muita gente admira. Canoa fez de paineira, varejão de guaio vira, a boita pesa uma roupa, dois remos de sucupira. Se joga a tarrafa na água, sozinho um homem não tira. Capivara é bicho arisco quando cai na minha mira. Puxo o arco e jogo a flecha lá no barranco Riviera. sou grande pescador, também gosto de catira. Quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira. No repique da viola, contente o povo delira. Se a tristeza está na festa e eu chego, ela se retira. Bato palma e bato pé, até a moça suspira. Muita gente não conhece o cantar da coruída, nem sabe o gosto que tem a pinga com sucupira. Morando lá na cidade, não se come cambuquira. É por isso que eu gosto do sistema do caipira. Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira. Nova e vem minha rei, balança a vida também. A minha mente trabalha, o pensamento não falha, colhendo coisas do além. Meu rancho, meu aconchego, é o meu querido leito. Recordações e saudade de um passado satisfeito. Nada, oh, meu mundo é mesmo assim. Minha história é segredo, seu começo vai ter fim. De viver já é uma sorte, e hoje sou muito forte. É o que Deus mandou pra mim. Meu rancho, meu aconchego, é o meu querido leito. Recordações e saudade de um passado satisfeito. Prazer e alegria, coisas boas me inspira. A companheira ao meu lado, ouvindo versos caipiras, as proezas revelando. É assim que o mundo gira. Aí é minha história, e os meus troféus e glória, deitar na rede de mira. Meu rancho, meu aconchego, é o meu querido leito. Recordo corações e saudade, teu passado satisfeito. Ouvimos com Cacique Pajé, de Cacique Carreirinho, Pescador e Catireiro. Depois, Campos Silva e Centenário. De Fusco Neto e Centenário, Rede de Embira. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil. Raízes do Brasil, vai seguindo. Agora atendendo o Arnaldo Pereira de Interlagos com Cascatinha Inhana Sertaneja. Depois, pedido de Oswaldo Montilha do Sapopemba com Barreto e Barroso, Paulistinha. Sertaneja, se eu pudesse, se papai do céu me desse o espaço pra voar, eu corria a natureza, acabava com a tristeza, só pra não te ver chorar. Na ilusão deste poema, eu roubava um diadema lá do céu pra te ofertar. Onde a fonte rumoreja, eu ergui a tua igreja, dentro dela o teu altar. Sertaneja, porque choras quando eu canto? Sertaneja, se este canto é todo teu. Sertaneja, pra secar os teus olhos, vai ouvir os passarinhos que cantam mais do que Paulistinha, essa história que eu vou contar. Ela era bem bonitinha, mas não queria se casar. Quando foi um belo dia, ela apaixonou por um mineiro, acabou com o bom violeiro e principiaram a namorar. O mineiro disse pra ela: Paulistinha, escute aqui, eu hei de casar contigo, nem que for pra nós fugir. E ela foi a respondendo: mineiro, você não vê que se eu casar contigo, nós não faz nem pra comer? Você só sabe tocar viola, não quer saber de trabalhar. Como é que um homem desse ainda fala em se casar? E o mineiro desconsolado montou no seu cavalo alazão, disse adeus pra Paulistinha e foi cantando essa canção. Paulistinha, Deus, eu vou cumprir a sina que eu mereci. Quando o sol despontar no horizonte, já estarei bem longe daqui. Vou-me embora de madrugadinha, já encilhei meu cavalo alazão, porque sei que tu não serás minha, ai Paulistinha do meu coração. Paulistinha, Deus, eu vou cumprir a sina que eu mereci. Quando o sol despontar no horizonte, já estarei bem longe daqui. Adeus povo, adeus terra paulista, plantação de café e algodão. Vou-me embora viver do meu modo, ai paulistinha do meu coração. Paulistinha, Deus, eu vou cumprir a sina que eu mereci. Quando o sol despontar no horizonte, já estarei bem longe daqui. O meu bem não se casa comigo, por não me ver com a enxada na mão. Eu não largo da minha viola, ai paulistinha do meu coração. Paulistinha, Deus, eu vou cumprir a sina que eu mereci. Quando o sol despontar no horizonte, já estarei bem longe daqui. Nós ouvimos com Cascatinhana, do René Bittencourt, Sertaneja. Foi o pedido do Arnaldo Pereira, de Interlagos. Ofereceu para a esposa Celina, para o filhão Ronaldo, para todos e queridos ouvintes do Raízes do Brasil. Oh, beleza! Muito obrigado, viu? Arnaldo Pereira, residente em Interlagos. O pedido depois foi de Oswaldo Montilha, residente no Sapopemba, com Barreto e Barroso, do Antônio Barreto Paulistinha. Ele ofereceu para a Fernanda e a Florisbera, que são as filhas, para a Nicole e a Ana, que são as netas, para Luiz, que é irmão, e para toda a família Montilha. Muito obrigado, viu, Oswaldo, lá do Sapopemba. Agora, Craveira e Cravinho cantam de Sebastião César Franco e Paulo Roberto Franco, Origem da Vida. Depois, Dino Franco, Moraí e Nardelli. Do Dino Franco e Valdemar da Silva, Evolução. Deus fez o mundo em 6 dias, deixou tudo em seus locais. Formou globo terrestre, as lagoas e canais. Fez nascer grandes florestas e os frutos vegetais. Fez o sol que nos dá o dia e o mesmo nos dá os sinais. Fez a vida e raciocina e o homem racionais. Fez Adão, depois a Eva, por suas mãos liberais. Fez pra começar a raça com origens fundamentais. Fez o centro dos desertos e belezas principais. Criou também o pecado para os viventes mortais. Deixou a vontade livre, cumplicidades fatais. Deu ao povo suas leis com seus direitos iguais. Fez o macho e sua fêmea e inúmeros casais. A serpente traidora dizia me acompanhar. Esta fruta é saborosa, porque dela não provais. Adão e Eva se iludiram, violaram as ordens celestiais. Fez o céu também a terra com forças proporcionais. O sol brilhando no espaço como pedras de cristais. Fez a lua cor de prata e as estrelas divinais. Fez o peixe d'água doce dos altos mares e cais. Milhares de qualidade não se vê duas iguais. Formou a terra sagrada e rica de materiais, criadora e produtiva de alimentos em gerais. Nos deixou a profecia que não foi falada atrás. Deixou esse mandamento: cresceis e multiplicais, enche a terra, cultive a terra, tenha um só Deus eterno sejais. Meu Senhor onipotente, olhai para esta gente que está sofrendo demais. Pelo jeito que estou vendo, nossa paz está morrendo. Chega seus dias finais. Meu querido Pai eterno, este ambiente moderno é só tristeza que traz. Ambição, ódio e maldade que destrói a humanidade são obras de Satanás. É só fome e desemprego em um ritmo veloz. Se ouve no mundo inteiro o grito do desespero, o clamor de uma voz. Nós estamos condenados, pagando pelos pecados do ganancioso atroz. Enquanto existir vaidade, o bom Deus da eternidade não vai sorrir para nós. Seu filho viciado pelo caminho do mal. Vejo intrigas, vejo guerra, vejo tremores de terra neste chão universal. O que vem acontecendo já me fez ficar prevendo nosso juízo final. Esqueceram que num prédio falta comida e remédio, falta conforto e alegria. A derradeira conquista foi a coisa mais sinistra no campo da engenharia. Com a bomba nuclear só falta mandar pro ar o que foi feito em 7 dias. com Craveira e Cravinho, do Sebastião César Franco e Paulo Roberto Franco, Origem da Vida. Dino Franco, Moraí Nardelli, do Dino Franco e Valdemar da Silva, Evolução. Homenageado do dia. Hoje o nosso homenageado é o querido Perigoso da Sanfona. Ele iniciou a carreira no programa Manhãs da Roça do Chico Carretel, da Rádio Piratininga. Em seguida, apresentou-se na Hora dos Municípios de Genésio Arruda, na Rádio Record. Também foi atração no programa Alma da Terra, da Rádio Tupi, apresentado por Ado Benatti. Em 1949, formou o trio com os Fazendeiros, com os violeiros irmãos Paiozinho e Zé Tapera. Em 1957, gravou com seu próprio nome, Orlando Guilherme, disco onde interpretou a rancheira Papa Fina, de Nenete e Chico Carretel, e o balanceado Sangue Gaúcho, do Teddy Vieira e Ivan Carvalho. Em 1959, gravou pela Califórnia um disco solo, já utilizando o nome artístico de Perigoso, tocando ao acordeão a quadrilha Cabocla, de Ado Benatti e Biguá, e o arrastapé Festa dos Fazendeiros, do próprio Perigoso e Antônio Marque. Em princípios dos anos 60, tocou acordeão acompanhando o Mazzaropi no filme Jeca Tatu, com direção do Milton Amaral. No mesmo ano, gravou Frevo no Sertão, de sua autoria, e Mário Vieira, e A Cana Verde Curitibana. No ano seguinte, gravou Moreninha Linda, do Tonico, Priminha e Maninho, que foi grande sucesso da dupla Tonico e Tinoco. No princípio dos anos 70, gravou alguns discos da Tropicana. Em 1975, lançou disco em dueto com Lúcio Sampaio, e entre outras composições, gravou Os Dois Gaúchos, do Sampaio e João Martins Neto. Em 1981, formou a dupla Perigoso e Campanha com Antônio Campanha, com quem gravou Morão da Porteira, onde se destacaram Um Berrante na Solidão, de Ramoncito Gomes e Jorge Abi, e Saravá do Amor, com o Celito. Em 1997, sua mais conhecida composição curitibana, com letra de Tonico e Tinoco, foi gravada por Inesita Barroso. Perigoso, dele Tonico e Tinoco, curitibana, depois de autoria dele, Noite de São João. parceira do meu coração. Ouvimos com o Perigoso, que foi homenageado do dia hoje no Raiz do Brasil, dele, Tonico e Tinoco, Coritibana, e a outra de autoria dele, Noite de São João. Agora uma pausinha para o cafezinho e estaremos de volta já já daqui a pouquinho. Programa do Estudante. Projetos experimentais de alunos das principais faculdades de comunicação social do país. Toda sexta-feira, à 1 da tarde, Programa do Estudante, na Rádio Cultura Brasil. Entrevistas, reportagens e música brasileira. Estúdio Brasil, de segunda a sexta, às 9 da manhã. Diariamente, a Rádio Cultura Brasil leva ao ar a seleção do ouvinte. Para participar, basta enviar uma relação de 20 músicas brasileiras adequadas à nossa programação para a Rádio Cultura Brasil. Seleção do ouvinte. Rua Seno Esbrig, 378, Água Branca, São Paulo. CEP 050-36900. Se preferir, mande um e-mail para seleçãodoouvinte@radioculturabrasil.com.br ou preencha o formulário em nosso site radioculturabrasil.com.br. Em sua seleção, devem constar nome, endereço e telefone. Seleção do Ouvinte, todos os dias, às 11 da manhã. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. Raízes do Brasil, no próximo intervalo, vai destacar a participação da nossa querida repórter Cirlei Ribeiro, da Rádio Cultura Brasil, hoje falando sobre sujeira nos ônibus. Antes, ouviremos duas músicas com Pininha e Verinha, do Raul Torres Coxa de Retalhos, e com Du Glacial, de José Fortuna e Paraíso, Metade de Mim. nossa pobreza. Aquela colcha de retalho está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo inferno, tu has de lembrar da colcha e também de mim. Lembras dos dias amargos e junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta tua vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste agora a colcha de retalho. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo inferno, tu has de lembrar da colcha e também de vidas alegres e vidas é dar vida. Nós ouvimos com Pininha e Verinha, de Raul Torres, Coxa de Retalhos. Depois com Duo Glacial, de José Fortuna e Paraíso, Metade de Mim. Agora, é com você, Sirlei Ribeiro, muito bom dia. Bom dia, Muíbo. Bom dia a você que acompanha diariamente o Raízes do Brasil. Quem anda de ônibus em São Paulo tem um bom motivo para lavar as mãos logo depois. Sabe por quê? Pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa coletaram 120 amostras em apoiadores de mão em 40 ônibus da cidade e descobriram que todos estavam contaminados com micro-organismos. Apesar de não causarem grandes danos a pessoas que têm a imunidade conservada, esses micro-organismos encontrados podem sim provocar infecções em quem tem resistência mais baixa, caso de bebês e de idosos. São infecções que vão de simples dermatites até pneumonias. Mas a contaminação pode ser minimizada com uma medida simples, corriqueira, que é lavar as mãos antes de entrar no ônibus e também ao sair do ônibus. O risco, nesse caso, passa a ser praticamente zero. Mas as pessoas não têm esse costume de lavar as mãos quando saem dos ônibus, andam por aí, tocam em superfícies diferentes. O fluxo de passageiros entre uma viagem e outra também é muito grande, o que dificulta a adequada higiene nos ônibus pelas empresas. Então, a dica é, antes de entrar no ônibus, lave as mãos e ao sair também. Um bom dia e até amanhã. Bom dia, minha querida Sirlei Ribeiro. E até segunda-feira, né? Até segunda-feira, que amanhã é sábado. Ela sempre participa de segunda a sexta-feira no programa Raízes do Brasil. Agora vamos atender a João José Machado da Rua Aurora, que pediu com Tião Carreira e Pardinho Amargurado. Depois vamos atender a Guinelo Piau Santos do Bar da Roseira em Jundiaí, que pediu com as Irmãs Freitas Jovem Diferente. Aqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com uma riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofreste, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te possa ajudar. Com Deus, sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te possa ajudar. Nós ouvimos com Tião Carreira e Pardinho, do Dino Franco e Lorivaldo Santos, Amargurado. Foi o pedido do João José Machado, da Rua Aurora, no centro de São Paulo. Ofereceu para Ana Beatriz de São Caetano, para Irene Primozic de Guarulhos, para Isa Cunha do Jardim, Sara no Rio Pequeno, a nossa querida florista, e para Maria Lisboa de Carvalho, residente em Artur Alvim. Muito obrigado, João José Machado, presidente na Rua Aurora, ele é de Barretos. Pedido depois o Agnello Piau Santos, do bairro da Roseira, em Jundiaí, com Irmãs Freitas, delas e Lorival Seriano, Jovem Diferente. Ele ofereceu para as duas noras, a Rosana e a Vilma, para as três irmãs, Rosa, que mora na Rua São Sebastião, na cidade de Bauru, Ana, que mora na cidade de Lins, e para a Tereza, que também mora na cidade de Lins. Ofereceu ainda para Irene Primozic, da Vila Progresso, em Guarulhos, e demais ouvintes que acompanham o Raiz do Brasil, Agnello Piau Santos, lá do Bar da Roseira. Muito obrigado. Daqui a instantes, do próximo intervalo, já o Cantinho do Ouvinte. E hoje o gentil Casa de Dio vai falar com a gente diretamente da casa dele, lá na Vila São José. Antes ouviremos duas músicas, Eli Silva e Zé Goiano. Cantam de Lorivaldo Santos e Tião Carreiro, Boiadeiro é Boi Também. Depois Garu de Cuiabá, interpretam deles e Labareda, Peão Mineiro. Vai, boiada, deixando poeira pra trás. Eu vou e não volto mais. A boiada vai pro corte, eu no corte já estou. no corte da ingratidão que o Senhor me preparou. Oh, muita dor e tristeza, vou levando esta boiada. Se a dor ocupasse espaço, não cabia nessa estrada. Vai, boiada, deixando poeira pra trás. Eu vou com você, boiada. Eu vou e não volto mais. Nesta boiada vai boi que puxa o carro e arado. Sofreu debaixo de cana, sem receber ordenado. Eu também sofri na unha de um senhor muito malvado, que à custa do meu suor tesouro ele tem guardado. Deixando poeira pra trás, eu vou com você, boiada. Eu vou e não volto mais. Engoli muita poeira em cima de um arreio, esperando a recompensa que até agora não veio. Boiadeiro e boiada são dois filhos de ninguém, nas mãos de um senhor malvado. Boiadeiro é boi também. Atrás, eu vou com você, boiada. Eu vou e não volto mais. Na cidade circo de rodeio, por gostar de montaria, participei de um torneio. O prêmio do vencedor era 10,5 milhões. Pra quebrar o redomão que não sei de onde veio, à procura de um peão que parasse no arreio. Preciso de dinheiro, só ando com bolso cheio, mas o tal de desafio é coisa que eu odeio. Falei pro dono do potro, vou tirar seu galanteio. Eu sou de Minas Gerais, estou aqui a passeio, vou voltar pra minha terra com seus 10,5 milhões. Cinco estados com meu circo de rodeio. Toda cidade que chego e eu faço este torneio. O meu potro já tirou mais de 1,000 peão do arreio, mas eu quero ver de perto se o mineiro não faz feio. Circo pra mostrar que não papei. potro sem sorvete, sem arreio. É como meu pai dizia, o diabo não é tão feio. No prazo de meia hora ganhei 10 milhões de meio. Eu desnudeio, eu só canto moda nova, não uso chapéu alheio. Até hoje sou campeão na viola e no rodeio. Moro em Poços de Caldas, cidade do veraneio. Nós ouvimos com Elis Silva e Zé Goiano, de Lorivaldo Santos e Tião Carreiro, Boiadeiro é Boi Também. Depois, Garuti e Cuiabá interpretaram deles e Labareda, Pião Mineiro. Cantinho do Ouvinte. Hoje, sexta-feira, já está na linha para conversar com a gente. O participante do Cantinho mora na Vila São José, é o Gentil Casa de Dio. Bom dia, Gentil. Bom dia, Zumulino Curi. Tudo bem, querido? É um grande prazer estar falando com o senhor. Ah, muito obrigado. Então, agora vamos às músicas que você escolheu, depois a gente fala sobre os seus pedidos, tá bom? Muito bem. Você pediu Suline Marroeiro, Garça Branca. Isso. Leôncio e Leonello, Cigarro e a Bebida. Isso. Zico e Zeca, Fazenda São Francisco, é isso? Isso mesmo, Zumulino. Então, vamos ouvir, depois a gente bate um papinho. Tá muito bem. Esperando ela voltar.

ouvia coisa feia. O boi saltou a porteira no primeiro corcoviado, numa ladeira de pedras desceu pulando furtado. Saía limpa de fogo, cheirava chifre queimado. Quando os cascos do mestiço batiam no lajeado, parou berrando na espora, joelhando derrotado. Pra cumprir sua promessa, a moça veio ligeiro, me disse: você provou ser peão e boiadeiro. Dos prêmios que eu vou lhe dar, o beijo é o primeiro. Sua boca foi abrindo, seu olhar ficou morteiro. Nessa hora eu acordei, abraçando o travesseiro. Nós ouvimos com o Sulino Marroeiro, de autoria dos dois, o Sulino Marroeiro e Douradense, sempre o Douradense fazendo parte nas gravações que leva acordeon. Garça Branca. Leôncio e Leonel cantaram de Augusto Toscano e Zé Batuta, O Cigarro e a Bebida. Depois Zico e Zeca interpretaram do Paraíso e Jesus Belmiro, Fazenda São Francisco, músicas do Cantinho do Ouvinte. E está com a gente na linha o gentil Casa Dedio, da Vila São José. Para quem, você se lembra para quem você ofereceu essas músicas, ô gentil? Essa música eu que ofereço para minha querida esposa, Célia Dedio. Aham. Para o amigo. Para o meu grande amigo, Muivo Cury. Muito obrigado. Para o Terezinha Campos. E para você ofereceu também para o Zito e a esposa Ana. Para o Zito e a esposa Ana e todo da cultura. Ah, beleza, gentil. Então, fiquei muito contente de participar no Cantinho do Ouvinte. Muito obrigado, gentil. E continue participando. Aliás, você está sempre presente aqui em nosso programa. Isso para nós é muito importante, tá bom? Eu tenho dois LP do senhor. Beleza pura. É, tenho dois. Muito obrigado, viu? De nada. Um abraço para você. Dá um beijão na esposa Ana, né? Isso. Aliás, Célia. Na Célia, é verdade. Escuta aí, filhos. É o Gentil Júnior e o Carlos Eduardo. São os dois filhos homens? Isso. São só os dois? São os dois. Então dá um beijão neles também, tá bom, Gentil? Muito obrigado, Muivo. E até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Isto. Assim a gente falou com o Gentil Casa Dedio, que participou do Cantinho do Ouvinte. Ele mora na Vila São José. Todas as sextas-feiras, o Cantinho do Ouvinte, o ouvinte participa diretamente, se ele tiver mandado telefone. Por isso que quando você faz pedido para o Cantinho do Ouvinte, é bom colocar o seu telefone. No caso de ser atendido na sexta-feira, você bate um papo com a gente. Tá bom, gente? E vamos seguindo agora com Geraldo Viola e Dino Guedes, do Tião Carreira e Jesus Belmiro, Viola Vermelha. Depois com Jacó e Jacozinho, de Moacir dos Santos e Lorival dos Santos, Cavalo Enxuto. Esta viola vermelha, cor de bandeira de guerra, cor de sangue de caboclo, cor de poeira de terra, foi a fiel companheira numa longa trajetória de um artista tão querido que deixou nome na história. Um canhoteiro de fibra, um exemplo de violeiro, com talento e traquejo do progresso sertanejo, ele foi o pioneiro. Esta viola vermelha já fez tristeza acabar, fez muitos lábios sorrir, fez plateias delirar. Mas um dia entristeceu no silêncio da saudade, quando pra

meu cavalo absoluto. Foi Deus e a natureza que criou esse produto. Essa vitória foi minha e do meu cavalo enxuto. A menina hoje vive nos braços deste matuto. Nós ouvimos com Geraldo Viola e Dino Guedes, do Tião Carreira e Jesus Belmiro, Viola Vermelha. Depois Jacó e Jacozinho interpretaram de Moacir dos Santos e Lorivaldo Santos, Cavalo Enxuto. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. E já já o sorteio do Tião Goiano e Sidão. Agora a pedido de Zulei Bassi. Ela mora em São João del Rei, lá no estado de Minas Gerais. Esteve recentemente em São Paulo, né? Ela pediu com Pena Branca e Chavantinho, Cio da Terra. E depois a solicitação de José da Conceição, do bairro da Boa Vista, em Igaratá. Pediu com a Inesita Barroso, Cisne Branco. Debulhar o trigo e colher cada bago do trigo, forjar do trigo milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. Recolher cada bagulho qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando num lago azul. O meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. Linda galera que em noite apagada vai navegando no mar intenso, nos traz saudades da terra amada, da pátria minha em que tanto penso. Nossa pátria do coração, de justo orgulho nossa alma envolta, temos cumprido nossa missão. Linda galera que em noite apagada vai navegando no mar intenso, nos traz saudades da terra amada, da pátria minha em que tanto penso. Nós ouvimos com Pena Branca e Chavantinho, do Milton Nascimento e Chico Buarque, Cio da Terra, que foi o pedido da Azulei Bassi. Ela reside em São João del Rei. E ela ofereceu para nós e para toda a equipe do programa Raiz do Brasil e todos os amigos de São Paulo. Ela esteve durante alguns dias aqui e a gente não conseguiu se encontrar. Azulei Bassi, um beijo para você e todo o pessoal aí de São João del Rei. Pedido depois do José da Conceição, residente no bairro da Boa Vista, em Igaratá, São Paulo, com a Inesita Barroso, de Espírito Santo, e Benedito Macedo, Cisne Branco. O José da Conceição ofereceu para todos os parentes de Santa Isabel, para os parentes de São José dos Campos, São Paulo, para os ouvintes do programa Raiz do Brasil, todos os funcionários da Rádio Cultura. Desejando já, está antecipando um Feliz Natal a todos nós. Muito obrigado, viu, José da Conceição. E agora? E agora vamos, né? Para o sorteio. O sorteio do CD do Tião Goiano e Sidão, Homem de Lata. Vejamos, mexendo aqui todas as cartas. Vamos ver. Esta. Não, esta não tem sobrenome. Esse não valeu. Não vou nem falar o nome. Sobrenome. Deixou de ganhar o CD. Vamos. Enfiando a mão mais lá no fundo. Vejamos. Olha aí. Acabou de ser atendido. José da Conceição. Residente no bairro da Boa Vista, em Garatá. Puxa, José, parabéns. Acabou de ser atendido. Olha aí. Deu sorte porque houve o sorteio de uma outra carta cujo remetente não colocou sobrenome, não, nem vou falar quem é, que deixou de ganhar o CD. Deu sorte até nisso, né? No segundo sorteio, ele foi sorteado com Tião Goiano e Sidão, Homem de Lata. Pode aguardar já da Conceição do Bar da Boa Vista em Garatá, que a produção entra em contato com você e já vai enviar o CD que você fez. Jus, parabéns, viu?

samba, choro e companhia. Duas horas com o melhor dos primeiros gêneros musicais do Brasil. Todos os dias, às 8 da noite. Samba, choro e companhia. Aqui na Rádio Cultura Brasil. Solano Ribeiro traz as novidades da música brasileira. Nomes de todo o país, num programa que busca divulgar a produção independente. E você está no único programa que apresenta a produção independente, a que está fazendo a nova música do Brasil. Solano Ribeiro e a nova música do Brasil. Domingo, à 1 da tarde, aqui na Rádio Cultura Brasil. A sonoridade de uma época está em 78 RPM. Domingo, às 8 da manhã, você tem um encontro com os grandes nomes da música brasileira, das décadas de 30, 40 e 50. Os sucessos e as vozes que marcaram gerações. 78 RPM. Domingo, às 8 da manhã, na Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil, ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas, ZYE 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Pela internet, radioculturabrasil.com.br. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Seno Sprigue, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falecom@radioculturabrasil.com.br. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. A Rádio Cultura Brasil apresenta Música e Notícia. Apresentação, Fernando Uzeda. Olá, muito bom dia. Estamos abrindo mais um Música e Notícia aqui pela Rádio Cultura Brasil com os seguintes assuntos em destaque. O Banco do Brasil fechou ontem a compra da Nossa Caixa, pertencente ao governo do estado de São Paulo. Dados do Ministério da Saúde mostram que 14 capitais estão em estado de alerta sobre risco de dengue. São Paulo sobe 2 posições no Exame Nacional do Ensino Médio, do 8º para o 6º lugar. A Câmara dos Deputados aprova projeto que destina metade das vagas em universidades federais para alunos de escolas públicas. Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato do governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima, do PSDB. A Polícia Federal diz que o banqueiro Daniel Dantas lidera a organização criminosa. O Equador recorre a Tribunal Internacional para não pagar dívida de US$ 240 milhões ao BNDES. A Justiça dos Estados Unidos manda soltar 5 presos mantidos em Guantánamo, em Cuba. O tempo em São Paulo. Só aparece em todo o estado, mas pode chover no fim da tarde na capital e no litoral. Agora, aqui na Água Branca, 17 graus. A produção musical é de Bianca Maria Binazzi, redação Adrião Escada de Carvalho. Trabalhos técnicos, Oswaldinho Zaramelli. 7 horas, 1 minuto, sexta-feira, dia 21 de novembro de 2008.